mensagem de paz. Faça o mesmo, você é capaz. E dance agora e deixe fluir. Essa energia você vai sentir. Vou pro baile, vou dançar. Essa batida é de arrepiar. Vou pro baile, vou dançar. Essa batida é de arrepiar. Esqueça os problemas e deixe tudo para trás. Tenho certeza, você é capaz. E solte o grave e treme coração. Essa batida é pura emoção. Vou pro baile, vou dançar. Essa batida é de arrepiar. Vou pro baile, vou dançar. Essa batida é de de paz, faça o mesmo, você é capaz. E dance agora e deixe fluir. Essa energia você vai sentir. Esqueça os problemas, deixe tudo para trás. Tenho certeza, você é capaz. E solte o grave e treme o coração. Essa batida é pura emoção. Vou pro baile.